aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o rolo lindo, só topado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa do outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. Eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro. Fiz botar, soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bato o desespero que sou eu sem ela. Eu gosto quando ela em casa me abraça na caminhonete segurada a mão. Até o radar tirou uma foto, se eu tivesse de moto não pegava não. Hoje na embada pra descer, foi ver o sol nascer, faço o que cê quiser. Ai, mas nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Mas hoje nós bota pra descer, foi ver o sol nascer, faço o que cê quiser. Mas nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Bota na pegada do bonito do Ceará. Pegada de vaqueiro, viu? Sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do sol tapado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem que nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa do outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. Eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro. Disposto a sentar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até mato o desespero que sou eu sem ela. Eu gosto quando ela em casa me abraça na caminhonete segurada a mão. Mas até o radar tirou uma foto, se não tivesse de moto não pegava não. Hoje nós bota pra descer, pois vê o sol nascer, faço o que cê quiser. Mas nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Mas hoje nós bota pra descer, vê o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Mas hoje nós bota pra descer, vê o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventar outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Foi na pegada do vaqueiro de Zé. Nome de Willa Divulgaçoa. Alôzão pra Fábio Som, Avenida Caixas, Pé de Osasco, Brasil. Fábio Som.